E galera, começa agora mais uma edição do Yopinando Shibun. Eu ia falando de Yopinando Podcast. Ei, beleza. Até a piada que eu ia fazer, eu me perdi por causa disso. Ei, beleza, tá na merda. Mas não era boa não, cara. Não era boa não. Era normal, tô acostumado. Eu ia trazer das profundezas do inferno passado uma música terrível que ficava na cabeça das pessoas. Não, continua. Então, eu estou aqui com o Luke Lucas. Hoje quase o Patrick gravou. 10 minutos antes da gravação ele disse que não podia. Tô falando, esse sou eu, velho. Sou eu. Eu faço uma voz diferente. Patrick Imbé! Assim, pronto. Como é que é o Patrick? Não, esse é o Bob Esponja, não é o Patrick. É Patrick Imbé! Como é que é o Patrick? Faça aí Patrick defendendo o Tex. Nossa, cara, eu nem sei que tem Tex pra fazer falar, de verdade. Revista de velho. O Patrick gosta de Tex e de Lanterna Verde, cara. É triste. Mas beleza. Então, Luke Lucas, e aí, tudo bem com você? Como é que vai as coisas? Quais são as novidades? A faculdade tá uma merda inacreditável. Eu tô cada vez mais desanimado pra ir na faculdade, assim. É, quarta-feira. Tá em que semestre? Pior... Tô no quarto. É, nesse semestre, cara. É isso aí. É nesse semestre que começa. Quarta-feira é foda, cara, que é aula de artigo científico e qual que era o outro? Pro cara fazer uma empresa, putz, esqueci o nome do negócio. Isso. Só que eu não sei, cara, ter uma aula de empreendedorismo com um professor que não tem uma empresa, eu acho zoado. Não faz muito sentido, não. É, tudo bem. O professor não tem empresa, as empresas que ele fez, ele faliu as empresas. Quer dizer, por que eu tenho aula com esse cara? Né? Tudo bem, né? Foda-se. Essa semana que passou de podcast sem gravar, a minha mulher veio aí, né? A gente viu uns filmes na TV, porque meu Netflix deu problema de novo. Nossa, cara, eu vi um filme mais zoado da face do universo, não sei se você conhece. O Último Trem, você já viu isso? Não lembro, cara. O Último Trem fala de um psicopata que mata pessoas no último metrô, na última hora do metrô, e o Bradley Cooper... Ele é um fotógrafo, ele descobre isso e começa a seguir o cara, ficar meio atrás, assim, meio encanado com o cara, quer saber o que, que é e o que, que não é, né? Eu vou contar o final do spoiler pra você não assistir essa merda, né? Ok. Beleza, aí o filme vai caminhando, você vê que não é só o psicopata que faz parte daquela trama, tem a pessoa que dirige o metrô também faz parte dos assassinatos... Tem uma policial que também faz parte dos assassinatos. Beleza, né? Tudo bem. Organização secreta de assassinos. Aí tá, tudo bem. O filme vai indo. Aí chega no final, cara. Você descobre que o cara tá matando pessoas pra alimentar demônios de outra dimensão. Ah, caralho, eu vi esse filme. Você viu esse filme? Eu vi, é muito ruim, cara. Não, eu não tô achando tão ruim até essa parte. E do nada os caras me enfiam demônios de outra dimensão na porra do filme. Eu falei, what? Passaram 30 minutos do filme? Não é possível. Que porra é essa, velho? Aí, caralho, velho. Aí não faz sentido nenhum. O último metrô, na verdade, ele ia pra outra dimensão onde tinha demônios e o cara alimentava os demônios pra eles não invadirem a dimensão da Terra. E no final, Bradley Cooper vira o novo matador e tal. Caralho, velho. Do nada os caras lançam isso, velho. É muito escroto. É muito bizarro. Assim, é um plot twist que é absurdo, é absurdo. Eu falei, cara, era 1h da manhã, cara. Eu tava acordado, tinha que acordar 6h da manhã pra ir pro trabalho. Eu falei, caralho, é isso. Minha vida é essa merda aí mesmo, né? Que bosta, cara. Esse filme é inacreditável. E também vi outro filme ruim, Jumper. Você já viu Jumper? Já. Caralho, por que os caras conseguem ser pegos se eles podem pular pra qualquer lugar do mundo? Me explica isso. Ah, tem um cara me caçando. Ah, eu vou pra uma cidadezinha na puta que pariu. Como é que o cara vai me achar? Nunca. Mas tudo bem. E o filme tem o Samuel Jackson com o cabelo pintado de branco. Bizarro. Com exceção de Cães de Aluguel, todo filme que o Samuel Jackson bota um cabelinho tosco nele é foda, cara. O filme tem 16% de crítica positiva no Rotten Tomatoes. É isso, né, cara? Mas é foda, cara. Esse filme é muito sentido. Tipo, os caras pulam de um lugar pro outro, na cidade transportam de um lugar pro outro. E quando eles fazem isso, fica um resquício de energia no lugar. Aí os caras criaram uma máquina do nada. Do nada eles falam, desde não sei quando os templários correm atrás do tempo. Templários, cara, são... Como é que os templários de antigamente. Como é que os templários de antigamente caçavam jumpers? Porque eles não tinham avião, eles não tinham carro, eles só tinham cavalo. O jumper, o templário tá vindo. É porque essa máquina é especial, cara. Essa máquina é de magia, cara. Ah, é ridículo assim. Tem um templário me caçando. Eu vou lá pra cidade dizer na puta. O que mais me assusta, cara, é que a gente descobre que tem um monte de jumpers no final do negócio. E, tipo, eles ficam fugindo porque eles não vão fuder com os templários. É muito mais fácil pra eles matarem os caras. E isso é provado dentro do filme. Porque o cara quase mata o bicho do estante. Aí beleza, aí o carinha tá lá, estou aprendendo meus poderes. Aí mostra ele depois no futuro todo fodão, né? Porque roubou várias coisas, tá rico. E ele começa a usar o poder dele, ele nem com foda-se, ele tá andando, não quero pegar o elevador, ele entra no elevador e teletransporta. Não tem nenhuma câmera pra ver que ele tá fazendo isso, cara, pelo amor de Deus. Aí no barzinho, ele teleporta no barzinho, ele faz um monte de coisa assim, caralho, gente, não. Tipo, cara, o garoto, ele desaparece quando tem, sei lá, 15 anos de idade, volta com 20 e poucos anos de idade, e a menina ainda tá afim dele pra tomar no cu. O cara traz ela pra Roma, velho. A menina fala, já ficou molhada, já foi, caralho, tem dinheiro. Tá bom. Não, e o engraçado é no final, não sei se você lembra, que ele fala assim pro Samuel Jackson, eu sou diferente, eu podia ter deixado você com os tubarões. Beleza, aí depois ele some, aí o Samuel Jackson vai ver onde ele tava, e descobre que ele tá no meio de uma montanha alta pra caralho, sem telefone, no meio do deserto. Quer dizer, o Samuel Jackson morreu. Uma morte pior do que se fosse pra tubarões. Ele mas eu podia ser diferente, podia matar você rápido, mas não. Foda-se, você vai agonizar. Você vai agonizar no deserto, seu filho da puta. Não tem nem como sair daquela montanha, desgraçado. É, tudo bem. Cara, que filme merda, cara. Mas eu sabia que era ruim, mas eu queria saber por que era ruim. Porque até agora eu não tinha... Ah, cara, é o mesmo nível do Eu Sou o Número 4. Não assista. Eu não sei, é que a premissa parece interessante e tal. Eu comecei até legalzinho, mas aí o cara começa a fazer teletransporte no meio da frente das pessoas. Eu falei, foda-se, não. Aí apareceu o Samuel Jackson com cabelo branco, coisa horrorosa, cara. Que coisa horrível esse cabelo do Samuel Jackson. Mas, de resto, é isso, cara. Eu vi dois filmes muito ruins. Um eu nunca mais quero saber da minha vida. E eu não entendo porque o cara é o último trem se ele fica no metrô. Não podia ser o último metrô? Não sei lá, cara. Não precisa tentar explicar esse negócio, não. Eu vi o Corra, né? Finalmente eu fiz uma maratona aí durante a semana. Você fez maratona de Corra, cara? E aí, como é que você correu? Na verdade, sim. Eu fiz a maratona de Corra durante a primeira semana depois do podcast. Então faz mais de uma semana que eu terminei esse desenho. Os dois últimos episódios são fodas pra caralho, são né? São bons, são muito bons. Cara. Caraca, O final eu fiquei, porra, ela terminou assim, sério, caralho. É que é totalmente o contrário da primeira temporada. Porque na primeira temporada deu uma merda, mas no fim ficou tudo terminou bem. Terminou otimista, né? Não, e ficou tudo bem, porque ela pegou tudo de volta, quer dizer, não teve consequência. Nessa temporada teve consequência pra caralho. Isso ficou muito bom, velho, muito da hora. Só que eu fiquei meio assustado no final, parecia que a garota virou o Wang. Falei, Eng? O que você tá fazendo aí, cara? Que porra é essa? Eu fiquei tipo, ela tava tão empolgada pra ficar careca. Não, pra virar o Eng, ela virou o Eng, velho. Ficou igualzinho ao Eng. Eu não entendo ainda a base do cara poder voar e os outros não, cara. Ainda não entendo essa habilidade, mas... Tipo, cara, isso. Porque é todo anime shonen tem que ter alguém voando, né? Então, é isso. A base pra isso. É tão absurdo quanto a base pro cara que domina a Terra domina a larva. Mas tudo bem. Larva, é. Você viu no AnimeTube. Não foi no AnimeTube, foi no Mundo Avatar. Né? Magma. É a mesma porra. Não, é porque o cara botou na legenda, ele dobra larva. Eu imaginei um monte de larva vindo na direção do cara, assim. Uhum. Cara, tem coisas muito piores na legenda, cara. Não, tinha. Eu não lembro algum. Eu não lembro. Tinha. Ah, era alguma coisa tipo eu manjo da. Eu manjo das putarias, alguma coisa assim, velho. Eu não lembro agora. É, não, tinha um, cara, que era a Ben Fong falando, cara. Não sei o que, nem a Pau Juvenal. Eu. Peraí! É a Ben Fong, cara! Não! Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Eu prefiro que mantenha pelo menos uma linha. A piada perde o tempo. Perde, e principalmente, como eu falei, tipo, a personagem é uma personagem que nunca falaria uma porra daquela, sabe? Mesmo não, que, tipo, o Bolinho falou meu manjo das putarias. O sentido é o mesmo, mas foda-se. Não, pra essa personagem não é o mesmo, sabe? É complicado. Aí, não, lembrei de uma coisa agora. Que eu fui ver um episódio de Naruto atual, né? Porque falaram que ficou legal a luta do. Eu vi o vídeo. Que botou, é, ficou legal a luta e tal. Porque eu gosto desse tipo de animação, que eles desistem de fazer muito detalhado pra fazer uma animação fluida, né? Aí beleza. Aí eu falei, ô, Naruto tá legal, né? Vamos ver qual é o próximo episódio, se vai acontecer um negócio. A prévia do próximo episódio é um filler e vai ter um Naruto robô gigante. Não, porque no jogo do Naruto vai ter um Naruto robô gigante. Não. Então eles botaram o Naruto robô gigante filho. Aí eu falei, ok, eu não vou ver mais Naruto. Foda-se. Não. Eu até preferia que as pessoas colocassem no Twitter, como você fez, só as cenas interessantes. Que eu sei que com certeza deve ter algumas cenas bacanas, a história não deve ser tão absurdamente merda assim. Mas eu não tenho coragem de voltar a ver Naruto, cara. Eu mesmo. Mas foi engraçado porque fiquei animado, porque a luta foi da hora. Eu falei, caralho, beleza, melhoraram no mangá, que a luta no mangá você não consegue entender nada, porque o Kishimoto pra luta não sabe desenhar. Aí, porra, vamos ver qual que é o próximo episódio, se a animação tá a mesma, né? Aqui, não, aqui. Mas você bota muita fé em Naruto. Naruto robô gigante. Aqui, eu vou passar a imagem pra você. Você bota muita fé no Naruto, pode não. É porque o mangá tá tão ruim que eu tenho que saber que em algum lugar ele tem que tá legal. Não no anime, né, cara? Não no anime. É foda. Lembre-se, cara, Bleach anime conseguia em vários momentos ser pior do que Bleach mangá. Cara, mas aí tinha luta, por exemplo, eu gosto da luta do não lembro mais os nomes de ninguém de Bleach, velho. Aquele que é o Kyoha, é o Kyoha essa porra? Aquele que é o morcego? É, eu acho essa aí a das lutas mais chatas daquela saga. Agora eu gosto muito da luta dele contra o cara que ela tinha, que é tipo um lobo, que eu também não esqueço. Que é tipo lobo? Não lembro, velho. Não, que é o Grim Joe. O Grim Joe não era lobo, era um negócio lá. Era um lince, sei lá, foda-se. Mas eu não gosto da luta do Grim Joe porque ele ganha power-up do nada. Das duas lutas ele ganha power up do nada, mas numa ele vira um arrancar e tal, beleza. Mas tipo, mas sem sentido algum, sabe? A segunda luta, a luta dele contra o Kyoha, ele vira uma forma, sei lá, tipo, uma forma suprema de Bleach que nunca mais vai acontecer. É tipo primeiro Digimon, quando o Greymon evolui pra aquele Greymon de esqueleto e nunca mais. Parece. Não, é só porque tinha temporada. Pra mim até faz sentido que ele usava a força lá dos bichos do mal. Agora, do nada, ele conseguir fazer bancar e lutar pau a pau com o Grim Joe, eu acho zoado, assim, porque ele apanhou feio do Grim Joe da primeira vez. Não treinou porra nenhuma, mas tudo bem. É Bleach, foda-se, eu não quero ficar triste falando de Bleach. Ok. Sim, só tava. Eu peguei o Corra pra falar que eu achei legal a estratégia da Nickelodeon. Teve um negócio lá de vazar os 6 primeiros episódios, sei lá. Mas a Nickelodeon, ela viu que não valia a pena ela investir em colocar o negócio na TV, o pessoal ver, tanto porque tinha vazado, e que o pessoal tava querendo ver muito mais na internet. Então ela fez o quê? Ela colocou no site dela, no nick.com, e tem outros sites também que distribuem de graça, pra todo mundo ver, quando quisesse. Ela vazou mesmo essa porra? Então... Mas é, pô, tipo, ela passou na TV os 6 primeiros episódios que vazaram. Ela passou depois, rapidinho, passou 2 semanas. E depois ela colocou do 7 em diante na internet. E na próxima temporada, quarto livro, já disse que vai estar tudo na internet. Não, eu quero ver logo. Eu quero ver logo. Janeiro, cara, só janeiro. Que pariu, viu? Então, eu não lembro de muita coisa pra falar, então eu queria falar só que eu vi o filme do The Rock, do Hércules, e é legal. Contrariando todas as expectativas possíveis que eu tinha. É legal, caralho. É, mas eu não sei. Eu gosto do The Rock pra caralho, mas eu não quero perder meu tempo de cinema. Mas sabe por quê, cara? É porque esse é o primeiro filme do Hércules que eu vi, que eles fogem um pouco desse lance da mitologia, do super monstro, super poderes, e eles mostram o Hércules mercenário, sabe? Então, todo aquele show-off que tem no trailer, dos monstros, não sei o quê, depois eles explicam que é só o cara contando mentira de como é que aconteceu as paradas. Quer dizer, a coisa mais legal do trailer é mentira. É, as coisas do trailer não são verdades. Não são mentiras completas, mas não são verdades. Então, tipo, eu não vou passar aqui, porque se algum ouvinte for ver, e eu recomendo, é legal. Não, ó, que filme fodão, mas é um filme bem bacana, é divertido. É o que mesmo. Tem, né? Não, mas é divertido, vale a pena, sabe? É, comparar os outros filmes que eu tinha visto antes de ação, tipo Tartarugas Ninjas, foda-se, né? Eu ia ver, mas eu falei, eu não quero ver mais não, cara. Eu deixo pra lá. É porque, tipo, eu peguei uma folga do nada, assim, e faltava meia hora pra sessão do Tartaruga. Eu falei, ah, vou ver. Aí fiquei igual o Chapolin. Mas pô, não! Mas não vou. Eu acabei não indo, eu fui pra casa mesmo, almoçar. É, beleza, cara. Então, é legal, sinceramente é divertido. The Rock tá legal com o Hércules. Ele tá gigante, mas gigante, assim, tipo, parece que a cada filme que eu vejo ele consegue estar maior, cara. Eu não sei como. O bicho já é gigante, ele consegue, assim, é assustador, sabe? Alguns momentos, as vias dele parecem do abobo do filme do... Double Dragon, porque é tão grande o braço, tipo, o braço dele é só veia aparecendo, sabe? Mas ele no Velozes e Furiosos, ele já parecia uma tartaruga ninja, cara. Ele tava gigantesco, cara. Pois é, isso que eu tô falando, ele consegue parecer maior a cada filme, cara. Isso é muito estranho. Imagina ele com o Adão Negro. Tem uma imagem que é a evolução do The Rock, aí tipo, tem uma dele novinho. Novinho, né? Aí no meio ele normal hoje em dia, aí na próxima evolução ele vira uma montanha, assim. Pô, ele tá mais forte agora que quando ele lutava, porra. Isso não faz sentido. É muito bom. The Rock, eu gosto, ele é simpático. É, ele vai ser um bom Adão Negro, cara. Tenho certeza que ele vai ser um bom Adão Negro. Ainda bem que não botaram ele pra ser o Shazam. É, não ia fazer sentido, porque o Adão Negro é mais puxado pra ele. Exatamente. Ah, também revelaram lá o cara que vai ser o Doutor Estranho, né? O Joaquim Fênix. Legal. É, acho que dá, esse cara é meio maluco mesmo, sabe? Ele é meio estranho mesmo. Eu acho legal o Warner, cara, porque o Warner tem um anúncio, um dia que ele fala, não vai ter piadinha nos filmes da DC. Aí no outro dia eles falam, Shazam vai ser engraçado. Porra! Se decide, filhos da puta. Esse Shazam não vai estar na liga. A Warner não sabe de porra nenhuma, velho. Não sabe de porra nenhuma. A gente fala da Warner daqui a pouco, a gente vai falar bastante da Warner hoje. Então, tem outro filme que eu vi, mas eu vou indicar ele, então eu não vou falar agora. Então, fora isso, acho que não tem muito mais o que falar, não, cara. Então, vamos pras notícias, até porque acho que tem muita coisa hoje. Anunciado Pokémon Tournament. Das notícias mais legais da Nintendo, ela foi legal porque nessas semanas ela anunciou muita coisa e ela anunciou coisas legais e coisas péssimas, ou pelo menos que deixaram uma comunidade inteira de pessoas muito puta fudidas. Então vamos começar pela notícia legal, que foi o Pokémon Tournament, que ninguém esperava, né? Todo mundo esperava que a Nintendo nunca fosse fazer um jogo que todo mundo esperava que ela fizesse, tipo, porque ela nunca lançou essa porra antes, sabe? É, daqui a pouco ela anuncia Pokémon MMO também, tamo esperando. Ah, cara, vamos torcer aí. É, se bem que eu não sei, cara, a Nintendo cuidando de um MMO, eu não sei. Um MMO do Pokémon ia acabar com a humanidade, cara. Provavelmente. Nostradamus previu isso. Isso em Half-Life 3 saindo também. E te jogar ele na floresta. Então, mostraram um vídeo essa semana passada, na verdade, de uma luta do Lucario contra o Machamp. É o Machamp, né? Que foi um anúncio pra mostrar que vai ter, finalmente, um Pokémon de luta estilo arcade. Inclusive vai ser lançado pra arcades, né? Esse jogo. Primeiro pra arcade. Eles não anunciaram pra nenhum outro, mas vai sair pra arcade, depois vai sair pra Nintendo Wii U, provavelmente. Mas eu fiquei feliz que eles disseram que vão lançar primeiro pra arcade, porque há alguma chance, muito difícil. Eu acho que nenhuma, mas valeu. Há alguma chance de esse jogo sair pra o Ocidente. que sem ser no Wii U. Ah, eu duvido. Até hoje, por aqui, só tem King of Fighters 98 nas coisas, velho. Tá difícil. Não, mas não é nem pelo arcade em si, cara. Eu tô falando sair uma versão, sei lá, pra PC mesmo, sabe? Não, pra PC não sai, não. Sabe? Eu não sei, porque é meio que a Namco com a Nintendo tá fazendo isso. O que eu achei estranho é que depois eu vi uma notícia que o cara que trabalhava em Take ficou surpreso com a notícia, porque ele não sabia. Então, como assim? Não, mas é o cara é foda, aquele do japonês que usa óculos escuros. Ele é maneiríssimo, velho. Eu adoro esse cara. Ele teve no Evo, não sei se você viu. Vazou que Tekken 6, acho que é 6, ia sair, né? 6. Ia ser anunciado. Aí vazou. Aí chegou na Evo, eu vou anunciar Tekken 6, mas vocês fingem que não sabiam disso, beleza? Aí ele mostra assim. Ele é muito da hora, cara. Eu gosto dele. Então, vai sair um Pokémon de luta e que eu espero que mesmo que não lance pra arcade, eu não vou comprar um Wii U por causa desse jogo, mas eu vou jogar em eventos, pelo menos. Porque finalmente fizeram a porra que todo mundo espera há anos, desde que Smash Bros. Surgiu. Ah não, cara, vai tomar no cu que tu não acha legal uma luta de Pokémon, tô. Eu preferia um Pokémon normal pra Wii U, assim, um remake normal, assim, pra Wii U. É, fazer o quê, né? É a vida. Assim, cara, a gente sempre espera um monte de coisa. É claro, ia ser legal um Pokémon normal, ia ser legal. Tipo, pelo menos não tô mostrando isso, sabe? É, pelo menos isso. Mas eu não entendo essa falta de coragem da Nintendo de lançar um Pokémon normal pro Wii U. Vai vender pra caralho, velho. Aquele Rei-O Pikachu do Nintendo 64 vendeu pra caralho, por que não venderia? É, cara, até Pokémon Snap do Nintendo 64 vendia pra caralho. Não, Pokémon Snap é foda, você não fale mal de Pokémon Snap. Mas tipo, se você tinha Pokémon Estádio, era inútil ter Snap. Pokémon Estádio é muito chato, velho. A única coisa que valia no Pokémon Estádio eram os minigames, o resto podia jogar fora. E que com o controle do Nintendo 64 era horrível de jogar, porque os seus dedos ficavam entortando, eu ficava muito... Não, porque... Pro controle do Nintendo 64 você tinha que ter três braços, né? Porque pra mexer com aquele analógico no meio que furava a tua mão era incrível, velho. Eu me lembro que eu era muito bom no jogo do Dig, do primeiro Pokémon Estádio, né? Eu já contei a história triste lá de eu perdi meu cartucho do Pokémon Estádio, mas esquecendo isso, eu era muito bom nesse jogo, só que depois de um tempo eu não conseguia jogar esse jogo porque eu não tinha onde apoiar meu dedo. Então toda vez que eu botava meu dedo naquela tranqueira de trás, ele entornava pra um lado. Não, cara, porra. Eu não gosto. Pessoal, tem muita gente que gosta do controle do Nintendo 64, eu não entendo por quê, velho. Não, ele não é bom não, cara. Eu tinha o Nintendo 64, eu sei, ele não é bom não, cara. Nintendo anuncia novos modelos de Nintendo 3DS. Quem comprou o Nintendo 3DS nessa semana passada se fodeu! Eu imagino, cara, a cara de quem comprou o Nintendo 3DS na semana passada, cara. O cara deve ter ficado muito fodido, cara. Tudo bem. A Nintendo anunciou novos modelos de Nintendo 3DS, chamado New Nintendo 3DS. Voltando com uma nova dádiva da Nintendo, que ela tem a habilidade de fazer ótimos nomes, né? Vamos lançar um novo Nintendo 3DS, como é que ele vai se chamar? Novo, né? Vamos botar um Nintendo 3DS sem 3D. Qual é o nome dele? Nintendo 2DS. É isso aí. Enfim, a Nintendo anunciou um novo console. Sabe o que é mais irritante dela anunciar um novo console? É que ela anunciou o novo console e na semana seguinte ela anunciou que o jogo que todo mundo queria jogar, que era o Xenoblade, só vai funcionar no novo console. Não, e... Parabéns, Nintendo. O novo console tem... três novos botões? Não. Na verdade, ele só tem um novo botão. Os botões que são de lado são os botões que ficavam no meio. Porque no meio tinha um home e tinha dois outros botões. 3DS normal. Esses botões que tinham além do home, no meio, start e tal, que foram passados pro lado. Não, mas tem atrás também. Na traseira tem dois botões. Ah, os L e tal. Pode ser usado, né? Não é muita coisa, não. Mas nos novos jogos deve usar. Porque eles vão ter jogos exclusivos para esse novo Nintendo 3DS. Então a comunidade inteira que comprou. Deixa eu explicar uma coisa. É assim, ó. Em 2012, a Nintendo lançou, depois de muita gente perturbar, o Circle Pad, que é um adaptador muito tosco, que você encaixa o 3DS nele e ele te dá mais um analógico para você jogar com a mão direita. E mais ninguém usou, mas nenhum jogo usou esse seu do anjinho. E o, inclusive, o jogo do Super o Smash Bros. Já disse que não vai usar. É. Pois é. Foda. Mas bem, então, a Nintendo decidiu, vamos fazer o seguinte, já que o pessoal gosta desse analógico, mas a gente não tá usando, vamos criar uma nova versão com esse novo analógico. Ah, mas já que vamos colocar um novo analógico, vamos também melhorar a CPU desse videogame. Ah, mas já que vamos melhorar a CPU, vamos também melhorar o 3D do videogame. Ah, já que assim, vamos lançar um com um novo, em vez de lançar um adaptador. Foda-se, todo mundo. Eu acho maneiro o tamanho desse analógico, né? Porque o tamanho é pra um bebê de 5 meses de idade usar o analógico. É um analógico minúsculo. Eu não sei se você já reparou, mas se você olhar o seu Nintendo 3DS XL, você vai ver que tem um meu buraco. Meu não é XL, só pra avisar, mas tudo bem, vai lá. Você vê que tem um buraco entre o power e os botões que cabe tranquilamente um analógico do mesmo tamanho do normal. Eu não entendi a Nintendo. Vamos ocupar esse espaço que tá vazio, vamos botar o Select e o Start nele. E vamos fazer um analógico pequenininho. Não faz sentido nenhum, cara. A Nintendo é incrível. A Nintendo é maravilhosa. O que me deixou mais puto não foi nem os botões novos. Pra mim, foda-se, tá? Tem botão novo, foda-se. Mas eles botaram dizer que a CPU é muito mais potente, dizerem que o 3D é melhor, que vai ter jogos exclusivos pra esse negócio, e que a bateria ainda é mais potente ou não. Tá de sacanagem. E eu não entendo porque fazer um monte de coisa não melhorar a porra da bateria do Nintendo 3DS, que não dura pra nada, né? O Circle Pad usa uma pilha como bateria e, segundo os dados que os caras informaram, dura 480 horas. Só que ninguém comprou o Circle Pad, né? Ninguém, foda-se o Circle Pad, velho. É, tudo bem. Troço feio pra caralho pra usar em um jogo, cara. E fala que fica mais pesado o videogame. Fica. E tem outra coisa ainda. Eles implantaram a função Amiibo pra colocar os bonequinhos, que no 3DS normal você vai ter que comprar um adaptador, na parte do touchpad. Então você não precisa comprar um adaptador pra esse novo videogame. Você vai comprar, eu não vou comprar, então isso já não é um problema. Mas mesmo assim, cara. Sabe? Igual 3D, eu não uso 3D, então eu também quero que se foda, se é melhor. Tá tudo bem. Eu uso, cara, em alguns jogos eu gosto de usar o 3D. Eu fiquei sabendo que dá pra ver pornografia em 3D pro 3DS. Isso mais me interessou. O resto... Olha, cara, 3D 3DS funciona bem, pô. O problema é que os jogos, tal como o cinema... Ninguém usa, porra. Ninguém sabe usar. Eu acho legal o Pokémon, que Pokémon só usa o 3D quando é a evolução do Pokémon. Aí tem 3D, né, porra. E na luta o Fire Emblem, cara, é foda. Porque o Fire Emblem, se você usar o modo 3D, ele fica mais lento. Não, igual o Pokémon, ele fica lento. Mas aí o New 3DS, você não vai ter esse problema. Tem processador novo. Olha aí. Filhos da puta. Eu ainda tô pagando a porra do meu 3DS, eles lançam essa merda. Desgraçado. É foda, cara. E o pior é que, conhecendo a Nintendo, a tendência é que daqui a um tempo só saia jogo pro novo 3DS, sabe? Não, cara, que pariu. Bom, vamos ver se fica igual o GSI, que também era um novo DS, mas acabou que só teve 3 jogos também. Vamos ver se acontece isso. Não sei, cara. É porque assim, eu acho que ninguém vai comprar esse novo 3DS tendo o antigo. Por mais que tenha o CPU 9 e tal, ninguém. Inclusive tinha um cara lá que ficou feliz, que ele disse: ah, que beleza que vou lançar um novo hardware. Eu entendo porque significa que o hardware antigo vai ficar mais barato. Então agora ele vai comprar o 3DS. Eu fico com dó de quem trocou o 3DS, o primeiro 3DS, que parece um brinquedinho. Que eu tenho. Que eu vou trocar a pau. Parece um brinquedinho, é muito pequeno. Pra um 3DS XL. E agora vai ter que trocar pro New 3DS. XL. New 3DS XL. Ele vai ter que trocar. Mesmo videogame, vai trocar umas 3 vezes. Parabéns, Nintendo. É isso aí. Muito bom. A única coisa desse Nintendo 3DS que eu queria novo é trocar as capinhas. Aí isso eu já acho legal já. O resto, foda-se. Beleza, é isso aí. Obrigado, Nintendo, por nada. Obrigado por foder quem gosta de você. Eu não gosto de você mesmo. Eu queria jogar Xenoblade, cara. Eu sou puto com isso. Queria jogar esse jogo. Droga. Tipo, demora eras pra Nintendo lançar um RPG que preste. Aí ela vai e só pode ir pra porra da nova versão. Vai tomar no cu. É que nem os jogos do Nintendo 64 e do Wii, que tipo, tinha uns jogos do Nintendo 64 que eles só funcionavam se tivesse o Rumble Pack. E o do Wii também só funcionava se fosse com o controle novo. Aí vai tomar no cu, né? Tipo, o Zelda, por exemplo, o Zelda Skyward Sword só funcionava com... Não, mas... Melhor. Mas, Vilas, às vezes você se conectava um negócio no negócio que você já tem. Essa porra aí, você tem que comprar... Não, eu sei que essa é a diferença. Tem toda a diferença do mundo nisso. Mas ainda assim é muito irritante, sabe? Não, eu não gosto da Nintendo. Eu tenho 3DS pra jogar, tipo, RPG só. Eu não gosto muito da Nintendo, não. Então, foda-se ela. Foda-se, mas você ainda joga, né? Fazer o quê, né? Eu gosto dos RPGs que saem pra essa porcaria. Pois é. Então é isso. Vamos pra próxima notícia. Warner registra endereço para 4 filmes da DC. Então, contrariando todas as expectativas... Na verdade, todas não, tá? Mas, contrariando todo o calendário que ela lançou na internet. Contrariando o que que eu posso... Não, o calendário que ela lançou. Eu não ia falar o calendário, cara. Eu ia falar contra todas as pessoas que falaram que esses filmes nunca iam sair. A Warner, ela divulgou 4 endereços, né? Colocou já bem claro na web 4 endereços de novos filmes que eles vão lançar. 2 a gente já sabia, Shazam e Liga da Justiça. E outros 2 eles confirmaram. Que é o filme da Mulher Maravilha e o filme do Aquaman, cara. Por que eles confirmaram o filme do Aquaman? E não do Lanterna Verde. Não do Lanterna Verde, ou do Sandman, ou foda-se. Ou do Flash. É porque o Aquaman tem o Momoa. Vai ser excelente esse filme. Esse filme tem tudo pra ser foda aí. O cara tem que pegar um lápis de olho que fique à prova d'água. Vai ser foda, velho. Ainda dá tempo de cancelar em 2018, né? Deus tá longe pra caralho. É muito triste. Eu imagino esse filme do Batman sendo ruim e eu prevejo que ele não seja tão bom. O filme do Batman. Vai ser o Batman e Shazam. Se os dois forem uma merda, eu quero ver o que vai acontecer. O Shazam, nem tanto que o Shazam, eles disseram que vai estar meio que longe do universo, assim. Ah, mas se os dois forem ruins, dois filmes programados para pro negócio, vai dar merda, cara. Todos os programas assim vão pra água abaixo. Eles vão sair esperto, né, também. Março ou de maio. Agora, eu fiquei curioso que eles não confirmaram o novo filme do Batman. Mas tá aí, ó. Vai sair, mas tipo, ainda não colocaram, tipo, o Aquaman vai ser antes do Batman. Tá aí, Batman vs Superman, aí, ó, o filme do Batman. Superman tá ali pra apanhar só, o resto, foda-se. Cara, o filme da Aquaman é foda, que pariu. Pra mim, o filme da Mulher Maravilha é foda, cara. Eu não consigo gostar do lance da Mulher Maravilha. Não, cara, eu não acho a Mulher Maravilha. Sabe, tem histórias boas da Mulher Maravilha. Se bem que a Gal Gadot, tipo, Mulher Maravilha, ninguém tá confiando, mas ainda assim. É legal, né? Eles vão fazer o filme da Mulher Maravilha. A gente tava acreditando que eles não iam fazer, né? Aí, eu não acredito que não vou fazer. 2017 tá longe ainda. Beleza. Dá mais pro Aquaman não acontecer, cara. Eu acho bizarro que a Liga da Justiça vai sair antes da Mulher Maravilha. Mas tudo bem. Por que não bota a Mulher Maravilha depois do Batman com o Superman e faz o filme da Liga? Tudo bem. É porque é o seguinte, cara. É exatamente a velha questão do cagaço da Warner. Se essa porra der mal, tipo, imagina Batman e Superman ser um fracasso. Tu acha que a Liga da Justiça sai em 2017? Não, vai atrasar. Vamos sempre atrasar. Como isso aqui não é totalmente certo, eles podem dizer que a Mulher Maravilha vai antes. Aí bota a Mulher Maravilha pra tentar resolver o problema. Ah, o Aquaman. Tá tudo tão apressado nessa tese da Warner. É meio zoado assim. Como eles já contrataram os atores e já divulgaram um monte de coisa, então eu acho que vai sair esses filmes, cara. Pelo menos esses filmes vai sair, eu acho. Porque, sei lá, eu na Marvel a gente vê que tá tudo organizadinho, tá tudo pensado. Eles não lançam coisa pra falar, ah, daqui a 25 anos a gente vai lançar tal filme. Eles vão de pouquinho em pouquinho. A Warner parece estar desesperada pra lançar as coisas. Mas ela tá desesperada. Eu acho muito triste. Parece que tá fazendo de qualquer jeito, assim. Mas ela tá fazendo de qualquer jeito. Eu acho que... Você tem muita fé na Warner, cara. Assim, essa semana divulgaram um possível Flash, só que eu não lembro agora, então foda-se. Possível não, Flash pro cinema. O que quebrou a Warner foi o filme do Lanterna Verde, do Ryan Reynolds. Eles queriam começar dali e acabou que deu merda, né? Então... Aquele filme foi uma decepção total, cara, né? Foi... Quebrou a Warner. Porque assim, aquele filme, independente de ser da Liga da Justiça ou não, Lanterna Verde, ele funcionaria como uma saga espacial da Warner, né? Ele teria uma franquia espacial pra brincar. Não, e tinha todas as coisinhas lá, tinha o Lex Luthor lá, a empresa do Lex Luthor aparecia, do Batman. Pois é, acabou que não deu certo. Só aproveitando que eu não coloquei a notícia aqui, mas falando do Lex Luthor, saiu uma notícia essa semana, saiu uma entrevista do cara, do Eisenberg, essa semana, provando que ele nunca leu quadrinhos, ou pelo menos que ele não lê de jeito nenhum. Ele não sabia quem... Ele não sabia, cara, que o Heath Ledger tinha feito o Coringa. Tomar no cu. E é esse cara que vai ser o Lex Luthor. Ele ainda teve a pantucha de dizer, não, o roteirista falou mal pra mim, mal mesmo pra mim como é que é o personagem, não sei o quê. Então eu vou dar a minha interpretação do Lex Luthor. É por isso que eu acho que esse filme do Batman vs Superman vai ser uma merda, cara. Porque só aparece coisas estranhas. É, vai saber. É, eu do Shazam ainda boto fé por causa do The Rock, cara. Tem grande chance de ser pior que a Fada do Dente. Mas... Não, pô, ele é o Adão Negro, cara. Vai ser criancinha, velho. Vai dar merda isso. Ele é o Adão Negro, cara. Não tem como. Não faz sentido. Vai ser meio bizarro ver o The Rock batendo uma criança, cara. Mas tudo bem. É o pior que eu imagino que essa cena vai estar no filme. Tipo, ele bater no Shazam e ele voltar a ser criança. É, vai ser meio bizarro assim. Foda. Vai ser tão bizarro quanto o Jack Chan batendo em crianças do Karate Kid. É foda, cara. Mas é isso, então. Warner e seus anúncios cinematográficos aí. Vamos ver, né? Vamos ver se esses filmes realmente vão pra frente. Uma notícia interessante que eu também vi essa semana, foram 4 outros domínios de filmes da Warner que tinham sido postados desde 2006 e nenhum dos filmes saiu. Normal. Aí tinha o Sandman, tinha... Era o quê, cara? Tinha uns heróis macabros lá, cara. É muito estranho, né? Mas é foda. É o filme da Liga mesmo. Era 25 anos falando essa porra desse filme. Nunca mas teve saiu. Um filme da Liga, cara. Que é isso? Não, não. Aquele lá é unanimidade que é foda pra caralho. Então, aquele lá é... O filme tá vindo... Eu chorei vendo esse filme. Eu chorei de raiva, enfim. Caralho, cara, o Caçador de Marte, não. Caçador de Marte gordo, é incrível, cara. É, beleza, então é isso, pessoal, vamos pra próxima notícia. Supergirl terá seriado, está em pré-produção. Então, gente, mais um seriado da DC, eu não vou ver porque é da DC, mas enfim... Que é isso, cara? Que absurdo. Que coisa... Não. Bicho, Luke, esse Marvete é... não sei não. Seriado da prima do Superman, Supergirl, uma ideia idiota, mas tudo bem, vai ter um seriado. Ela já teve um possível seriado. teve aquele filme horroroso. Que a gente não fala dele. A DC faz muita merda. Mas vai estar sendo pré-produção. Eles estão procurando um estúdio pra fazer o seriado. Mas o pessoal da Arrow e do Flash disse que não deu pra fazer porque tá com orçamento apertado. Então ela não vai deve ser amiguinha nem do então... Arqueiro Verde ou do Flash, né? Do Flecha Verde. O Flash. Ainda bem que eles se chamam de arqueiro, cara. Pelo menos isso. Eu acho bizarro. Eu vi o episódio de Arrow ontem. O Ricardito batendo no Flecha. Grande Ricardito. Ricardito tem superpoderes, eu não entendi nada daquele serial. É o Arsenal, pô. Eu sei, mas é o Ricardito. É uma merda, inclusive. Ele como Arsenal é uma bosta. Não, apareceu uma imagem dele como Arsenal, é tipo Flecha Verde pintado de vermelho, ele virou Flecha Vermelha. Não, pior é isso, é porque nas HQs... Ele é o Flecha ele Vermelho. Ele é o Flecha Vermelho, sabe? Não, ele é o Ricardito. Enquanto ele é... Não, quando ele é um sidekick do Arqueiro Verde, é uma coisa. Mas quando ele começa a trabalhar sozinho, só tem história merda. Só tem história merda, cara. O único arsenal que emprestou até agora foi o do Young Justice, cara. Não, teve um arsenal drogado que bateu nos mendigos com o gato morto. Ah, a história é uma merda. É que ele levou a frase bater as pessoas com gato morto a sério. Ele bateu mesmo. Ah, tudo bem. Eu não entendo isso, cara. Por que, que o arsenal, por que, que o Ricardito sempre tem que ter todo fudido, cara? Perdeu um braço, foda-se. Mas é a Super Girl, vamos ver uma garota com maiô e capa. Exato. Vai ser maneiro. Vai ser legal, pô. Ou pode ser igual a Smallville e no final a gente só vai ver o borrão dele, dela vestida de vermelho e azul e a gente não vai ver ela de... Não, não, mas parece que eles querem fazer com superpoderes, todo voando e tal. Mas não faz sentido, sabe? Não faria sentido ser igual a Smallville, porque... A não ser que eles mudem completamente a história da Supergirl, aí todo mundo desiste no primeiro episódio, ela já chega com a roupa da Supergirl na Terra, sabe? Não, ela vai encontrar um rapaz que ela gosta, eles não vão se relacionar no começo, aí eles vão começar a namorar, mas aí... Mas isso eles, não é Supergirl, cara. Aí o garoto perde a memória, e elas voltam a brigar e não namoram, aí depois na outra temporada eles voltam a namorar, mas aí ele perde a memória. Mas isso não é Supergirl, cara. Ela chega na Terra já toda ferrada, todo mundo já quer matar ela, porra. Ah, pra mim a Supergirl é o Superman com saia. Não, não é, não é. A cara não é assim, pô. É, tá meio caro. Por isso o pessoal não tá aceitando. A piadinha aí sem querer, né? Caro, mas, cara. É porque o pessoal quer super poder e os caras não tem grana pra isso, né? Até a HBO não tem grana pra fazer os dragão, porque os caras vão fazer a Supergirl, né? Piadinha então... de merda, hein? Essa aí. Tipo, não dá pra fazer Supergirl porque ela é meio cara. Você vê? Tô ficando bom, tô aprendendo com Bebop. Pois é. Então vai ter aí Supergirl. Gotham será disponibilizada no Netflix. Cara, essa eu achei foda. Apesar de eu não estar tão empolgado assim com o seriado de Gotham, mas isso pelo menos prova que eu vou assistir esse seriado que ele vai pro Netflix. Eu não consigo porque o Gordon é o maluco do DOC. Aí eu vejo ele no clipe e eu só começo a imaginar California, aqui, Miguel. A música do D.O.C. Eu não consigo, velho. Eu não vi D.O.C., não tem esse problema. É um maluquinho do D.O.C. pra mim. Eu não tenho esse problema, não. Mas, meu, eu achei bem interessante e legal essa estratégia da Warner, pelo menos dessa vez, né? Ela soube fazer o negócio direito. Ela decidiu que depois da série ser exibida completamente na Fox, é na Fox, né, Gotham? Acho que é Fox. Sei, cara. Não é do Fox. CW, não. É da Fox. É porque eu não lembro se ela que era da Fox ou se era o Constantino. Não, é Fox. Depois de Gotham ser exibido na Fox, nos Estados Unidos, eles não vão disponibilizar essa série como licença pro resto do mundo, pra passar nas TVs. Devem fazer isso, talvez, depois. Mas o que importa é que eles vão adicionar o Netflix pra estar disponível no mundo todo. E isso é muito legal, sabe? Quando normalmente as pessoas precisam esperar meses e não sei o que, pra assistir uma série que seja nos Estados Unidos, eu não sei o que, baixo na internet. Os caras vão simplesmente disponibilizar Netflix pra todo mundo que tem Netflix no mundo todo. E como é que eu posso dizer assim? Quem não quer assistir a série semanalmente, já sabe que vai poder assistir depois, sabe? É muito legal. E quem não tinha nem a ideia de assistir essa série, sabe que vai estar lá no Netflix. Então, qualquer hora vai e assiste. Então, eu achei muito boa a estratégia da Warner de fazer isso. O problema é que tem que tirar a mulher gato criança. Resumindo o meu pensamento sobre Gota. É, se você não gosta da série, é foda a história. É história. Não, porque mulher gato criança é foda, mas tudo bem. É, Netflix é sempre bom, né, Netflix? Peraí. Não, peraí, tá confundindo, cara. Não. É a mulher gato que é criança. É a era venenosa. Não, as duas são crianças. Você não viu? É porque parece que tem um, tipo, a mulher gato vai ter uma personagem que é tipo a mulher gato e que vai meio que passar o manto, sabe? Ah, qualquer merda, sabe? Qualquer merda. É, mas enfim, eu quero ver o Gordon de OC. Eu vou ver esse seriado, mas. Eu ainda vai ver, mas tá sem Netflix. Né? Eu tô com problema no Netflix. Todo fim de mês eu fico 15 dias sem Netflix. É uma merda, cara. Ok, cara, qual o problema que tá tendo no teu cartão? Ele dá problema no cartão, fala que eu tenho que atualizar, mas eu atualizo, ele dá erro. Aí eu não consigo atualizar o cartão e fica assim. Aí do nada ele resolve funcionar, assim. Aí funciona, aí fica um mês e depois fica 15 dias parado de novo. Mas não é tipo o cartão que tá com problema, coisa parada? Não, é o Netflix mesmo. E eu tava terminando de ver Agents of S.H.I.E.L.D., faltava dois episódios. E aí do nada se parou, no meio do episódio parou, assim, falando que tá dando problema. Eu fiquei muito feliz. Mas é isso, se eu vejo Agents of S.H.I.E.L.D., eu vou ver Gotham, né? É o meu pensamento. Se eu vejo essas merdas que tem lá, por que eu não vou ver Gotham? É, tá aí, né? Fazer o quê? Tá lá. Vai tá lá, é. O problema é que esse negócio de lançar episódio por episódio corta um pouquinho o pensamento Netflix, né? Não, mas não vai ser episódio por episódio, não. Assim, eles vão exibir na Fox... Todo, vão exibir na Fox. Ah, vai exibir tudo e depois vai exibir tudo na Fox Estados Unidos, nos Estados Unidos, né? E assim que acabar na Fox, no mês seguinte já tem no Netflix completo. Ah, então beleza, então é assim mesmo. Porque episódio por episódio no Netflix não dá. Que o problema que eles tinham é que eles tinham que fazer um licenciamento país por país, sabe? Pra poder lançar. Então pra eles... tirarem esse problema todo de fazer esse licenciamento de merda país por país, sabendo que muita gente não vai nem ver, eles simplesmente decidiram, vou colocar Netflix. Tem muito mais gente com Netflix hoje em dia do que com TV a cabo. Eu tenho TV a cabo aqui em casa praticamente pra assistir Sport TV e ESPN. Não, meu problema é que como eu estudo à noite, eu perco a maioria dessas coisas, seriado, novos episódios, essas coisas, porque passa tudo no horário que eu tô na aula. Eu não assisto, cara, de jeito nenhum esses seriados assim de TV a cabo, porque, não sei, às vezes eu fico irritado com a dublagem, às vezes não é nem a dublagem que me irrita, mas é o fato de que tá reprisando o episódio 10 mil vezes. Tipo, às vezes eu assisto uma série aleatória, tipo Arrow, vou assistir um episódio de Arrow. Aí passa um tempo sem assistir. Quando eu assisto de novo o episódio de Arrow, é o mesmo episódio que eu tinha assistido naquela vez, sabe? Porra! Flash é complicado de assistir, meu. Porra, então é... Às vezes cê, irrita, mas tem uma garantia, cara. Você pode ver Friends. Então, de qualquer... Eu não aguento mais. Friends ou Simpsons. Sempre tá passando. Trato Feito também, você pode assistir. Isso, caralho, cara, é foda, cara. Eu já sei qual o trato que todo mundo vai fazer nessa porra, velho. Não, eu estou aqui, eu vim aqui, eu quero vender isso aqui por 5 mil reais e não sei o quê. Ah, eu vendi minha peça por 1 real e estou satisfeito com a minha venda. O cara vai lá só para aparecer na TV, meu filho da puta, não é possível. Eu acho legal quando o cara diz que não vai vender, cara. Tipo, o cara leva uma peça e tipo, eu vi um outro dia, né? Eu vou vender esse negócio aqui, eu quero vender ele por uns 80 mil. Aí o cara vai, não, pô, essa peça é muito foda e tal, mas eu vou chamar o especialista. O especialista vai lá e tipo, vale no máximo uns 40 mil. Aí o cara fala, eu quero por 40 mil, não, eu compro 20. Não vale por dar esses 40 mil, tipo, cara, eu não posso comprar pelo mesmo preço que eu vou poder vender, né? Então, tipo, eu compro por uns 25. Porra, vende no eBay essa merda. Cara. Não, cara, não, aí também já tá de sacanagem comigo. Não, é que eu tenho que botar uma moldura. porque trocou o parafuso. Eu vou tomar no cu que tive 40 mil reais porque trocaram o parafuso no negócio. Mas eu ainda gosto dessa porra, é muito divertido. Mas enfim, Gota tão emocionante que a gente já tá falando tá tudo feito. Vamos pra discussão logo. Pensando em também o fato que ia ter muita notícia, que ia demorar muito, pensei numa discussão mais rápida e vi essa notícia curiosa que deu a origem a essa discussão, que a discussão vai ser a seguinte: se você fosse viver numa floresta, que produtos de mídia cultural, de cultura visual, você levaria, supondo algumas coisas, limite, tipo, você tem eletricidade, mas não tem internet, por exemplo, outras coisinhas assim. Mas antes de eu falar especificamente do tema, pra gente falar o que, que a gente levaria, eu vou ler a notícia que deu origem a isso. Que foi uma notícia muito irada, cara. Eu fiquei uma hora rindo dessa porra. Então, a notícia que saiu no site Kotaku foi que um homem passou 27 anos na floresta, roubava Pokémon pra se divertir. Então, prenderam um maluco que morava numa floresta. Ele foi preso porque ele roubava coisas das pessoas à noite. Ele, simplesmente pra ele conseguir comida e coisas do tipo, ele furtava as pessoas à noite. E eu vou passar aqui logo pra uma frase que ele falou que é genial. Uma frase que o cara disse foi a seguinte: eu fui pra floresta pra viver com simplicidade, pra fugir da agitação e do barulho da vida moderna, pra ouvir Leading Skyrim enquanto comia salgadinho, ocasionalmente ler uma Vanity Fair, comer Tater Toys e jogar Pokémon de alguma criança. O cara saía à noite e surrupiava Game Boys das crianças. Que pariu. O que é uma necessidade, né, pra se viver na floresta. Ocasionalmente ele também roubava outros jogos portáteis, né? E aí, Luke, o que, que você achou aí da ideia desse cara? Eu acho justo. Eu roubaria também. Mas se fosse Pokémon Blue, eu jogava fora, porque tem que ser o Red, né? Porque é o Charmander. Charmander é muito mais foda que o Blastoise. Eu vou te falar só um negócio. Tipo, a diferença do Pokémon Blue pro Red é o Pokémon lendário, não o Pokémon inicial que você conhece. Não interessa, parece no começo, parece o Charmander. É muito mais foda o Charmander. Então, eu não sei, eu acho justo. Eu acho que ele tem direito a fazer isso, sim. Só uma coisa, isso lembrou uma piada, acho que tu já viu, né, que era tipo um chazinho de um cara, o cara perguntava pra namorada dele: pô, qual Pokémon inicial você escolheria? Aí ele ficava pensando: por favor, escolha o Charmander, ou o Squirtle, mas escolha, por favor, não escolha Pokémon de planta, não escolha Pokémon de planta, pelo menos isso. Ah, ninguém gosta do Bulbasaur. Ninguém, não escolha o Bulbasaur. Aí ela disse: hã? Aí ele mandava ali embora. Que eu acho justo também. Eu quase fiz isso com a minha namorada, que ela falou que gostava do seriado da Sandy Jr. Então, é complicado. Mas eu acho meio bizarro, assim, esse negócio de Halloween, a pessoa não ter um adulto perto das crianças. Tem que roubar mesmo, tem que aprender que a vida é difícil. O que você achou da ideia do cara, tipo, viver calmamente na floresta, jogando seu Pokémon, ouvindo... roubando coisas. Roubando, comendo salgadinho. A vida podia ser assim, né? Agora ele tá na prisão... Ele tem que proteger o Pokémon dele, que não vê sol, e é complicado, né? Mas pelo menos ganha comida de graça. Então, a partir dessa ideia, eu até ignorando um pouco a parte disso, o Hulk, a coisa, pode até pensar nisso depois. Mas se você fosse morar na floresta, você decidir: não, vou morar na floresta, longe dessa agitação da cidade, o que você acha que seria necessário de produto de cultura visual pra você viver bem numa floresta? Supondo que você tem eletricidade. Pornografia. Vale? Vale. Por mim, eu acho que com pornografia todo dia na minha vida, eu não pensei de mais nada, não. Ainda mais que com 10 minutos eu me canso, eu vou dormir e o dia passa rápido. É minha vida, é meu sonho. Essa é minha vida, essa é minha história. É sério? Cara, fácil? Pô, só pega os filmes da Emanuela, eu já passo um ano só de porra. Até terminar os filmes da Emanuele, cara, acabou minha vida já. Porque eu vou dar 10 minutos, eu vou pausar, que eu não aguento mais ver, aí depois continua, entendeu? Você gosta do famoso soft porn, né? Ah, cara, não tem que ir pra putaria direto. Se bem que tem alguns da Emanuele que de soft não tem nada. Não, é quase um filme de romance. ela ensina os ETs a amar. Eu me choro com isso. Mas sabe que existem várias Emanueles, né? Ah, no, por mim não tem problema, não. Por mim, quanto mais, melhor. Então, tem um que eu vi outra vez, ouvi outro de um podcast sobre o filme, que era Emanuele contra os canibais. Meu Deus. Eles comeram. Que se passa, né, na Amazônia. Eles comeram, Emanuele, né? Tirando pornografia... eu acho que eu viveria... sem internet eu não poderia jogar Dota, então não sei. É, pois é, tem que pensar nesses detalhes. Tipo, tá sem internet. Porque se for com internet, tu ia simplesmente mudar de lugar, porra, pra viver. Não, eu ia ficar só jogando Dota, só. Não precisava nem mexer na internet, ficar Dota a vida inteira. Porque eu tô... Ah, mas se você levasse internet, ia ter a prática, você não precisava levar filmes da Emanuele, né? É, eu podia baixar. Pornografia. Na internet é bem mais fácil. Só entrar nos meus sites... E nem precisava mais de entrar na página privativa, porque eu tô na floresta, quem vai mexer no meu computador, né? Então, vai de zoofilia pra baixo, assim. Meu Deus, eu não sabia que você tinha essas histórias, meu caro amigo. É porque Deus tá vendo, eu não posso fazer essas coisas. Então, mas na floresta ninguém tá vendo, não tem problema, não. Meu Deus, cara, que é isso? Que triste. Alguma coisa além de Dota e... Se eu pudesse roubar coisas, aí eu leria, tipo, quadrinhos mensais. Eu poderia ler, se eu pudesse roubar um quadrinho. Todo mês tem que roubar quadrinhos, cara. Roubar quadrinhos, velho. Você fica puto, cara. Que merda. Deixa, eu gosto de roubar. Então, eu roubaria... Olha a frase que você me solta no meio do podcast. Eu gosto de roubar. Eu roubaria até Sailor Moon pra o cara me julgar, assim, nossa, você tá roubando Sailor Moon, cara, qual a sua ideia, velho? Então, eu roubaria, velho. Só pela zoeira, só. Só pela zoeira, né? Só pra ser zoão. Te limpar o seu cocô com o papel de Sailor Moon. Passar aquela capa rosa entre as matas. Mas enfim, e você, cara, o que você faria? Cara, eu estava pensando num esquema mais calmo, né? Pornografia é o padrão, né? Nessa cidade humana. Mas eu estava pensando, tipo, já que eu ia ter muito tempo livre pra pensar, eu ia fazer coisas que eu não faço hoje em dia, porque a vida é curta e confusa e o tempo passa sem se sentir, então não dá pra fazer. Mas a pornografia você faz, então... A pornografia... Isso aí é outra história. Bem, mas o importa é que, como eu ia ter tempo, eu ia levar coisas que eu não faço, tipo jogar videogame, eu ia levar jogos que eu sempre pensei em zerar e eu nunca zerei, porque eu não tenho paciência pra ficar horas e horas jogando essa porra desse jogo. Tanto que depois eu vou ter como... Eu tava pensando em levar os clássicos do Fire Emblem, ou Chrono Trigger, tentar finalizar todos os finais. Nossa, todos os finais não, cara, não faz isso. Mas só Chrono Trigger. O Fire Emblem não tem coragem, não. Faz igual meu amigo que jogava Pokémon, e ele fez um desafio pra ele que é passar do Brock com o Charizard. Então ele ficou no matinho matando Pokémon level 2 até o Charmander dele virar um Charizard level 30 e poucos, 39. Uhum. Ele fez isso, eu falei, caralho, você não come mulher por causa disso, né, cara? Que pariu, velho. Você tá de parabéns. Pois é, cara, mas eu ia estar na floresta, você não vai me criticar. Eu tô lá na minha floresta vendo zoofilia, cara, eu não tenho que criticar ninguém. Se tivesse internet, eu acho que ia ser a única coisa legal da minha vida, ia ser eu escutar música, porque eu ia usar o Spotify. É, mas aí o Spotify tem aquelas coisas, você tá no meio do, tipo, ouvindo rock, aí ele joga pra você pra um sertanejo, porque você tem que ouvir uma música quando você não paga, é uma droga. Não tem isso não, cara, isso é só uma propaganda e foda-se. O meu, eu tô ouvindo uma música, um álbum, e do nada joga pra um álbum pop americano, assim. Eu nunca tive problema com isso não. Até porque assim, eu não sei se tu escuta rádios específicas de alguma coisa, eu só escuto playlists, né, então... Eu já pego as playlists específicas do que eu quero, tipo, playlist de filme, playlist de não sei o quê. Eu vejo, tipo, um álbum de um artista, assim, aí do nada faz isso comigo. Eu não vejo, porque sempre tem música que eu quero ver e não tem no Spotify. Só se eu pagar no álbum do artista. Então eu já desisti, eu só uso pra estudar playlists de músicas que eu conheço, mas que eu quero, que é algum tema que eu gosto. Spotify é legal, mas é que eu não ouço tanta música a ponto de precisar pagar ele, não. Exato, eu também, é por isso que ia dar certo na floresta. Não, uma coisa da floresta que eu esqueci de falar, que eu pensei quando você mandou, foi podcast, né? Podcast? Eu podia ouvir todos os podcasts que eu quisesse. Você podia só fazer o quê? Recentemente a gente ouviu o último MDM, eles lançaram um desafio lá pra você pegar todas as piadas que iam mandar pro stand-up do Nerd Reverso e mandar pra eles. Não, mas eu tenho mais do que fazer. Então... Na floresta? Na floresta, porra, claro. Eu não duvido que na próxima sexta-feira alguém mande, viu? Eu acho que nem na floresta eu teria tempo pra isso, cara. Tudo bem. É, eu não sei se eu levaria muito esses podcasts, cara, assim. Não sei. Acho que eu levaria o notebook pra escrever um livro. Livro que eu nunca consegui escrever na minha vida. Maluco na floresta jogando joguinhos. Jogando joguinhos. Que belo livro. Minha vida, né? Minha vida, minha história. Ah, outra coisa, se eu fosse ficar na floresta, eu levaria o Game of Thrones. Eu ia finalmente ler essa merda, né? Não é possível que eu não ia conseguir ler essa porra. É, talvez eu levasse meus livros pra, que eu nunca li, que eu nunca consegui terminar de ler pra ler. É porque depois ia ficar enchendo o saco, né? Depois que eu terminasse, ia querer ler mais e ia ter que surrupiar coisas. Ah, roubar é legal, cara. Eu já falei pra você. Aqui é não, Corinthians. Cara, não é legal, cara. Aqui é Corinthians, velho. Porra, aí é Corinthians, é foda. Mas eu não roubaria, mas acho que todo mês eu... Uma vez por mês eu sairia só pra saber como é que o meu time tá, cara. Eu iria na civilização só pra saber como é que o meu time tá. Tá muito mal, você tá mais ou menos. Cara, você é palmeirense, apesar de que eu tô, cara, apesar, então apesar de que eu tô do Palmeiras, né? Então não preciso. Pô, tá, eu quero saber notícias do Flamengo, porra. Tá mal de qualquer jeito essa porra. É, eu não sei, cara. Eu acho que eu ia querer, eu descobriria também notícias do Corinthians, eu mandaria um sinal de fumaça pra você na sua floresta. Só pra atuar, que a zoeira never ends. Mesmo na floresta, zoeira never ends. Agora que o Romário saiu, a zoeira pode começar. Né? Pois é, mas uma coisa você acha que seria importante pra sua floresta? Talvez não importante, mas né, falta de necessidade, né? Joguinhos também, mas os joguinhos eu já faço hoje em dia, então não tem problema. fazer o quê? Eu não sei se eu supiraria quadrinhos. Nem mangazitos? É, não sei se eu teria essa necessidade. Na floresta não, na floresta eu ia fazer outras coisas. Viver uma nova vida. Tá ótimo. Viver uma nova vida jogando videogame, pô. Jogando videogame vendo pornografia. Caralho. Ah, eu ia viver uma nova vida. Zoofilia, tá aí, ver mulher com cobras. Ia ser louco. Você ia fazer o que você faz hoje, você ia parte da zoofilia, pô. Não, que faz zoofilia, tá louco? Sei a zoofilia. Sei a zoofilia, pô. Ah, bom. Eu disse que você faz antes, tipo, sem a zoofilia. Se eu fosse ateu, eu faria, mas... Então... enfim. Jesus tá ficando... estaria ali vendo, viu? Enfim. Já tá claro que na floresta Jesus estaria ali vendo ainda. Não, tem os matinhos em cima. Do alto não dá pra ver a floresta. Não dá pra ver o chão. Meu Deus. Enfim, vamos pular, vamos pro próximo. Então é isso, só uma discussão mais engraçadinha que a gente nunca mais fez. A gente fazia muito tempo, né, que a gente não saiu uma notícia louca pra gente brincar. Então eu acho que você deveria, pra essa parte, você deveria botar a música Tchan na Selva do El Tchan, que seria louco. Hoje na floresta vai rolar a festa, ó. Combina, cara. Combina você... perfeitamente, pô. Olha o grito do Tarzan. Todo mundo segurando o Tchan. Segurou? Ó, isso é louco, velho. É, muito louco, muito louco. Não. Eu vou colocar, viu? Olha aqui. Vai ser, galera. Eu vou pra as indicações. Segurando o Tchan, pode ser. Hoje na floresta, o que é que tem? Vai. Vai rolar a festa. Hoje na floresta, quem quiser pode chegar. Até Tarzan. Eu recomendo A Cripta do Necrodancer. É um joguinho de ritmo em que você tem que se mover. É aquele do vídeo que tu passou no Twitter, né? É muito da hora, porque eu baixei, claro, né? Porque eu tenho que ver se eu tinha ritmo pra jogar. É um joguinho de ritmo roguelike, que eu não sei se você sabe como é que é, mas roguelike é tipo aqueles... Você tá numa dungeon, a dungeon muda a cada jogo que você joga. É bem legal, você se move de acordo com o ritmo da música da fase. Às vezes a música vai no ritmo acelerado, às vezes você vai no ritmo lento, você tem que se acostumar com isso. E os monstros da dungeon também vão no ritmo da música. Então eles se movem, você tem que descobrir o padrão pra atacar eles. E é viciante demais, é divertido. Eu baixei ele rapidinho pra ver se eu conseguia jogar. E mesmo sem ritmo, dá pra jogar. Só perde multiplicador de moeda, mas isso não é grande coisa, não tem problema. E você vai aprendendo rapidinho a jogar, é bem legal. No vídeo tem um boss que é bem legal, que é o boss da Macarena. Eu não sei se você viu. Eu vi aquele vídeo todinho, cara. Não lembro. O boss da Macarena é da hora. Ele... É o quê? Um macaco, não? Não, é uma fila de Macarena em que sim. A música do estágio começa aí, mas do nada ela para. Aí você tem que parar também de andar, senão vai perder um tipo de. Vai bater neles, né? É muito da hora, cara. É muito da hora, bem bolado o jogo, é muito divertido. É aquele tipo de jogo que você acha que não vai perder muito tempo com ele, mas no final você já ficou 2 horas jogando sem parar. E não precisa de história, né? É roguelike, todo jogo que você fazer vai ser diferente do anterior. É bem divertido, eu gostei. Dá pra colocar uma música, né? Não sei, você testou essa parte que não parece. Eu não testei porque eu não tenho música no meu computador. Eu já abandonei essa fase da minha vida, já. Eu só tenho podcast. Eu não vou botar podcast pra rodar no jogo, né? Que é isso, cara? É. Vê como é que fica, pô, pra ver se fica zoado. Deve ficar, cara. Ainda mais, é que tem um podcast, o Games on the Rocks, que eu ouço. E teve esse último saiu agora. E tem um cara chamado Gus Lanzetta, que o Gus tá na cocaína, velho. Ele tá falando 200 palavras por segundo, assim, tá absurdo. Eu imagino isso no jogo, cara. Vai ficar muito engraçado. E só pra finalizar, eu acho bem legal do jogo é que quando a música vai acabando, você tem que também finalizar dungeon, senão você automaticamente vai pro próximo nível. É muito da hora. E se você não matar o chefe da... O boss, você vai enfrentar o boss de qualquer jeito no próximo nível. É muito da hora. Eu gostei. É, fica aí a minha recomendação. Que eu vi ontem, joguei ontem e já adorei. É um dos melhores do ano pra mim. Viu ontem, jogou ontem e agora tá aqui gravando. Tô aqui gravando. Podia estar fazendo qualquer coisa, mas tô aqui gravando com vocês. É porque uma hora a gente tinha que parar pra assistir o Nozaki-kun e pra gravar. É, Nozaki-kun, e eu vi também o Sword Art Online, mas isso aí eu não faria na floresta. Porque na floresta eu não posso perder tanto tempo, assim. Eu não veria Sword Art Online. Foda. Na verdade, tem uma coisa que eu faria na floresta, cara, é ver os animes que tá parado na minha lista há um tempão. Menos Sword Art Online. Menos Sword Art Online. Só queria dizer uma coisa, a gente... Terminar, não tem nada a ver com o jogo. É, só que tu falou que tu pegou o jogo, ficou viciante. Eu não falei no comecinho, mas eu realmente peguei o Fire Emblem do GBA, o primeiro lá, pra jogar, e eu tô na fase 18. Já me passou no do 3DS que eu parei de jogar ele. É foda, pô. Tipo, teve um dia que eu passei o dia todo jogando porque eu não tinha nada pra fazer. Que pariu. E o mais irritante é que nesse dia foi o dia que eu mais tive problemas, né? Então eu fiquei 4 horas jogando a mesma fase porque eu não conseguia passar dela sem pelo menos uma pessoa morrer. E quem ir pra floresta jogar videogame? E aí, não faz nada o dia inteiro jogando videogame? Não precisa de floresta. Pô, foi um dia, cara. Tu teve folga pra assistir Tartarugas Ninjas, caralho. Pô. Mas eu não assisti. Se eu tivesse na floresta, eu assistiria. Se eu tivesse na floresta, mas eu não tava. Então, acho que na floresta. Tu fala de mim, tu disse que pegou o jogo ontem, tá? Jogou 4 horas a porra do jogo? Joguei 2 horas do jogo. Ah, 2 horas. É porque começou a doer meu dedo, porque você só usa 4 teclas, aí chega a doer o dedo. Então. Aqui no meu notebook ia ser horrível, porque minhas teclas de movimentação, se eu usar as setas, pelo menos, as setas pra cima e pra baixo são pequenas. São... Ah, mas aí você pode definir no controle, você pode mudar, isso aí é... Eu sei, mas eu me irrito com essas configurações de jogo de teclado, sabe? Eu só não recomendo jogar no controle de Xbox, porque aí cada botão A, X, B e Y, é isso, é. Aí vira uma direção, e eu me confundo todo com essa porra. Então eu prefiro jogar no teclado mesmo. Entendo. Então, é isso. Quantos Batman Pé da Fruta dá pra esse jogo? 4,5. Eu só não dou 5 porque tá em alfa ainda. É aquele alfa eterno? Aquele alfa que um dia vai sair, mas você não sabe quando. Há 2 podcasts atrás, o André indicou um desses. Também tá em alfa, você não sabe, mas aí. Eu você não lembro o nome agora. Eu sabia. Mas eu vi o vídeo todo também, não joguei, obviamente. É, eu tenho um desses que é o Broforce, mas o Broforce ele atualiza com personagens novos, eu não reclamo. A última personagem que eles botaram, não sei se você sabe o que é Broforce. É um joguinho de tiro que eles pegam personagens de filme porradeiro. Você sabe, né? Aí eles botaram aquela mulher do Drink pro Inferno, que tem uma perna metralhadora. Aham, do Machine Girl. É, isso, eles botaram lá e achei muito da hora. Eu sempre quando vi o pessoal novo, ficou animado pra jogar com ele. É, o jogo é o The Prism. Não faço ideia do que é. Ok, depois te passo o link aí. It's your turn. Eu indico Se Eu Ficar. Eu vou indicar um filmezinho que eu achei muito bacana, bem, bem maneiro e que é diferente, né, do que eu costumo assistir no cinema, que é um filme da Chloe Moritz, que eu fui ver, que é um filme de romance. Ela lembra um pouquinho o A Culpa das Estrelas, mas não é tão, tão adolescentão assim, sabe? Que é uma história sobre Acho uma... Fossa chorar? Fossa, cara. Mas eu não chorei. Esse filme. É isso aí, mano. Isso aí é muito bom. É, eu fiquei feliz porque esse filme, ele, como ele é um filme da Chloe Moritz e muita gente gosta, então não era um filme que tava só cheio de casais. Na verdade, quando eu tinha muitos, tipo, só mulheres ou só homens ou só um cara sozinho. Sabe? Então, normal. É diferente do A Culpa das Estrelas, como eu falei. Que era só mulher ou casal. Era só mulher adolescente ou só um casal? Só adolescente e casal, claro. Porque eu já falei aqui, mas a garota que chorava absurdamente atrás de mim era absurda. Eu vi um outro filme na semana anterior também que era meio estranho o público que tava, cara. Foi o Hotel. Ah, esqueci o nome agora, desculpa. Mas o filme é irado. Ah, lembrei, Grande Hotel Budapeste. O Se Eu Ficar, ele é um filme baseado num livro, em que ele vai falar sobre uma garota que ela é filha de pais roqueiros, vamos dizer assim. O cara tinha uma banda, a mãe dela conheceu o cara por causa da banda, e bem, eles depois deixaram de ser roqueiros quando nasceu o segundo filho e tal. Ou pelo menos o cara deixou de tocar. Mas essa garota, ela, contrariando o padrão da família, ela vai tocar violoncelo. Ela gosta bastante de violoncelo, e ela acaba se apaixonando na adolescência por um cara que é roqueiro. O que importa é que 10 minutos de filme a família dela sofre um acidente e todos morrem, menos ela. Eita, tá bom. E o filme, ele vai ser basicamente sobre ela, fantasminha. É, não é que ela não morreu, né? Ela virou tipo um fantasma. E ela vai rememorando toda essa história dela com esse cara e com a família dela, principalmente, porque ela não sabe se ela fica, ela não quer ficar exatamente porque as pessoas da família dela morreram, né? Então, tipo, se ela ficar, ela vai ser órfã. Ela vai ter perdido o pai, mãe e tal, e só ela ter sobrevivido. Então é muito triste pra ela. Só que, por outro lado, tem esse cara que ela gosta e tem os amigos dela. Então, é bem legal essa história do passado. Todas as cenas são bem feitas. O romance não é de uma hora pra outra que acontece. E também não é tão melosozinho. Gostei bastante da Chloe Moritz como atriz. Não é um filmaço, mas é um filme legal, um filme que eu recomendo. E como eu não li nada espetacular essa semana, ou vi um filme espetacular há algum tempo, não vi nenhum. Então eu acho que esse filme fica uma dica bacana pra quem puder assistir no cinema. Tá no cinema, né? No cinema não tá passando nada que preste, cara. Tem o filme do Hércules, que é legal, mas não é essa coisa toda. Que não é essa coisa toda, que é legal, eu falei, é legal. Pra quem quer filmes de brucutus, filme com o The Rock. Eu assisto de brucutu, porque Mercenários você não tem que assistir. Eu assisto. É aquele filme, deixa pra lá. Tá passando o Anjos da Lei 2. Eu não sei, eu recomendo não ir no cinema, né? Assiste depois. E tá passando. Não assiste essa merda, não. Um é legal, pô. Um é legal. O Lucy também. O Lucy. É que o Lucy, cara, ele é ruim? Tu viu a Árvore da Vida? Eu não vi. Mas tu sabe mais ou menos o que é a Árvore da Vida? Não, eu sei o que é. Ele é mas muito eu não vi filosófico. Ele tem uns cores de PowerPoint muito tosco, mas ele é muito. Como é que pode filosófico ser filosófico se tem a burrice do ar e o cérebro, mano, 100%? Pois é, mas é isso. Tipo, tem uma hora, por exemplo, que os caras perguntam quando ela tá chegando a 100%. Eu foda-se, acho que o pessoal vai assistir nesse ponto, não vai se irritar por esse motivo. Que é tipo, os caras perguntam, tipo, então, o que é Deus, né? O que é a coisa maior? E ela responde, tipo, é o tempo. eu não sei se eu não entendi o tempo, mas tipo, aí aparece cenas dela viajando no tempo, ela tem, aparece na frente de um dinossauro. Peraí, ela viaja no tempo, vai tomar no cu. Não, não vou ver essa merda, não, cara. Vai se fuder, vai se fuder. Ela. Deixa pra lá. Ela virou Jesus na terra. Vai se fuder. Aparece. Pior. Essa... Pior. Aparece pior essa... do que virou Jesus. Parece a cena dela pelada, é esse filme que ela fica pelada? Não, que ela tá pelada é o Sobre a Pele. Ah, então eu vou ver o Sobre a Pele, não vou ver esse filme. Ah, Sobre a Pele eu indico. Então é isso, é, eu recomendo Sobre a Pele. Né? Então é isso aí, eu recomendo o filme Se Eu Ficar, do Nota 4. É bem legal, dentro do que ele se propõe, é um filme bem legal mesmo. Eu acho muito legal, a trilha sonora é muito boa. Os atores, apesar de o núcleo principal, né, ser ela e esse cara, que é um ator adolescente, de certa forma, eles estão bem, mas os pais dela também são muito bons no papel. E, tipo, ficou bem legal. O filme é bem interessante mesmo, vale a pena. Eu não esperava tudo isso, eu ia assistir só o Hércules. Aí eu vi, vai ter esse filme também, eu vou assistir os dois. Então, aí eu vi e achei bacana pra caralho. A nota, faltou a nota. 4, cara, dei 4. 4 Batman Estrela da Fruta. 4 Batman, feiras, escudos do Batman da Feira da Fruta. Só rapidinho, eu entrei no site aqui do Adoro Cinema, né, pra ver o que era o filme. Aí eu vi aqui o 1 milhão de maneiras de se morrer no Oeste virou 1 milhão de maneiras de pegar na pistola. É sacanagem isso. Vocês são de sacanagem. Vai tomar no cu, velho. De boa, assim, cara. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Gente, o que você tá falando de site? Só pra deixar claro, é. O Hércules, que tem muita gente criticando e não sei o quê. Eu fui ver, tá com nota 6.5, 6.7 no IMDB. Pô, tá bem, cara. É o IMDB. Mas aqui nesse site aqui, o Mercenário 3 tá com 4.5. Aí foge, né? O meu adoro cinema é meio tendencioso, né? Ah, não, é usuários. A empresa tá dando 2. Ah, é mais tendencioso ainda, os usuários. É, usuários só deu de 3 pra cima. 2,6 eu aceito, tá beleza. Então é isso. Vamos para as suas três sessões. Então, meu caro Lucas, suas considerações finais sobre esse podcast, que te falou sobre a zoeira da Nintendo, também sobre a Warner, a zoeira eterna de seus super-heróis, e sobre outras coisas, videogames, sobre floresta, zoofilia. Zoofilia. Principalmente do FB. Eu só queria ler um comentário de novo do Shunan, que é sobre o meu post de Dragon Ball GT, que eu fiz o top 5 zoando Dragon Ball GT, que eu faço top 5 as 5 coisas que eu não entendo em Dragon Ball GT, né? Aí veio um rapaz, claramente não entendeu, achou que eu tava falando mal. Eu podia falar mal de Dragon Ball GT como sempre, mas eu tava falando de zoeira, né? E ele diz o seguinte: tanta gente falando mal e nem entender entendem. Entender, entende. Entender, entende. O Dragon BQLL GT foi criação do Akira, e com a ajuda dele no roteiro. Como assim não aceita uma esfera na testa? É estranho demais? E um Ozaru, não é? O Abuma levantando a saia para o Mestre Kami, não é? Isso é Akira Toriyama, isso é Dragon Ball. Tá, o Goku engole a estrela, ela vai pra testa, tem que aceitar porque é Akira Toriyama, né? Ah, tudo bem. Você nem conhece o universo de Dragon Ball. Só conhece Dragon Ball Z, claro. É, eu não gosto de Dragon Ball GT porque eu só vejo Dragon Ball Z. É, sabia que o Oolong e o Buu se transformam, pois foram para uma escola de transformação? Pois é, essa é a mente criativa do Akira. Assista ou leia a primeira parte de Dragon Ball e depois tente criticar o GT. Então, Evilásio, se você gostou de Dragon Ball, você tem que gostar de Dragon Ball GT, né? Não, é isso que eu tive, cara, nesse comentário. Meu Deus, cara. É por isso. Eu tenho que aceitar que o Goku engole uma estrela de 4 estrelas. Porque ele consegue engolir, né? É, tudo bem. Uhum. E ela vai parar na testa dele. Eu tenho que achar tudo bem. É isso aí. É isso que acontece porque é Dragon Ball, né? O Toriyama gostou tanto de fazer a história que ele criou histórias posteriores que ignoram Dragon Ball GT, né? Pois é, porque Dragon Ball GT, se você gostou de Dragon Ball, você tem que gostar de Dragon Ball GT. É que nem a galera que defende que a saga Buu do Dragon Ball Z é legal porque ela volta às raízes do Dragon Ball, porque ela é engraçadinha. Tem uma porra monstro rosa pulando dizendo: eu quero te comer. Porra. porque o porco se transforma em coisas, é que eu tenho que aceitar que o Goku fica com a esfera na testa. Porra. É foda. Eu não consigo. É foda. Irmãos para no meu coração. Então, mais alguma coisa? Não, só essa tristeza. É, o Shunan, cara, é incrível. Ele recebe os comentários cada vez melhores. É incrível. Já que você falou aí dos comentários do Shunan, então antes de eu falar as coisas sérias que eu quero falar, então só falar alguns termos de busca do Anime Portfólio, o pessoal chegou lá no meu blog, não sei como. Então, o primeiro é 8-bit. É isso aí, 8-bit. Não sei, beleza. Bitch. Bitch. É o carinha do Breaking Bad procurando a ti. Eti, bitch. O cara também chegou lá com como colocar personagens homossexuais em um mangá. É só perguntar pros Uchihas de Naruto. O cara chegou com... O que é um Biki de Haikyuu? Biki de Haikyuu? Eu não sei quem é esse cara. Sei é não, um personagem? Cara. É esse aí, ó, o termo. Não sei, não. Qual a cultura material de um otaku? É a punheta. E vou finalizar com Demons, o anime que passava na Manchete. Demons. outro comentário aqui rapidinho é do Mestre dos Jogos, no post de Persona 5, do teaser de Persona 5. E o comentário é o seguinte: já comprei o Persona 5 e é muito show, mas também como é lançamento foi muito caro. Compre ele, mas vale a pena. Porra, o cara comprou o Persona 5 antes de lançar, por isso que tava caro pra caralho. Esse é o mestre. Compre ele, mas vale a pena. E não é nem mestre, é metre dos jogos. Então é isso aí. Compre o Persona 5 porque ele jogou e é muito foda. Porra, eu comprei, mas vale a pena. Ele deve ter comprado com o primo do Japão, né? Que já terminou Naruto lá, ele comprou Persona 5. Eu queria que eu fizesse um vídeo, cara, dele jogando Persona 5 dele igual o cara lá do Mortal Kombat. É, mas o cara. Se bem que eu não acho que vai ser muito igual, né? É. Ele vai pegar o controle de PlayStation e vai ficar jogando o trailer isso aí. Então, galera, recadinho, o pessoal tá com uma campanha, a gente já falou aqui dela, do Campanha Mais Shoujo no Brasil, no dia dessa gravação. Uma ideia, né, pra Panini, botaram lá no Facebook da Panini, estão perturbando lá, pra eles lançarem pelo menos um de três mangás indicados, que são mangás que, até pelo aquele podcast que a gente falou, do Shoujo e tal, que fariam sucesso no Brasil, que poderiam dar certo, que seria o Aou Haru Haito, Lovely Complex ou o Tonari no Kaibutsu. Então, queria pedir pra quem tem interesse em ler esses mangás, que são mangás interessantes tanto pro público feminino quanto pro público masculino, que acessem a página do Facebook, vai estar o link aí, e por favor lá curtam pra ver se a Panini ouve a gente e pensem em publicar esses mangás. É Panini mesmo, porque a JBC acha que show já chega. Exatamente. Mas eu confesso que a Aurora Ride é chato, caralho. Cara, eu compraria Lovely Complex e Tonari no Kaibutsu. Com certeza. Mas eu acho que se saísse o Aurora Ride, eu compraria também. Mas eu preferia os outros dois. Principalmente Lovely Complex no Brasil, muito foda. Aí, apesar que a Aurora Ride é... 11 capítulos, 11 volumes e tá ainda publicando. Em publicação, que... não, mas foi o que a gente colocou lá, tá em os volumes, né? São 11 volumes da Aurora Ride em publicação. O resto... Tem o Lovely Complex, que é 17 volumes, mas terminou. E o Tonari no Kaibutsu com é 13 volumes e terminou. Eu acho mais fácil ele pegar os que estão completos já. Mas... eu gostaria, mas é a Panini, cara. A Panini adora lançar a manhã que nunca acaba. Ou quando ela compra, o negócio acaba um mês depois, né? É, então... É, a gente não sabe. Mas vamos torcer aí, galera, apoiem. Por favor, vamos ver se a Panini lança algum desses mangás. Até porque, depois de tirando o Honey Clover, essa lista entre todos os mangás de hoje que eu realmente curto bastante. É que são shows e não são chaves. Exatamente. Pelo menos tá pra mim. Pode incluir o Nozaki-kun, que não é shoujo, mas é mais shoujo que muito shoujo por aí. Então... Nozaki-kun, cara. Nozaki-kun é shoujo, pô. Não, ele não é, mas ele faz... ele me faz torcer por casais muito mais que muito casal show. É isso aí, então tem muito mais o que falar. Acessem o Anime Portfólio sempre que puder, todo dia tem notícia lá. Acessem o Shunan, quase todo dia tem notícia lá também. Mas quase... não minha. Mas dificilmente tem qualquer post do look. É. Quando foi a última vez que tu postou? Foi aquele top 10? Foi do Hajime do Ippo. Falei do último capítulo de Hajime no Ippo. Ah, tá. Quem não leu, quem não lê Hajime no Ippo, é melhor não ler. Então. Eu não li. É, não leia. É spoiler. É spoiler fudido, né? Uhum. Então é isso. Fiquem felizes. Ou não. Ou não. E pensem em vocês também, o que vocês levariam pra floresta. Eu espero que vocês não fossem atrás de pornografia ou isofilia só. Pode ser necrofilia também. Você tá na Meu floresta. Meu Deus, Lu. Só pare, cara. Só pare. Tá, parei. Desculpa, gente. Pegue só hentai com polvo, tá? É. Tentáculos. O problema de pegar hentai, cara, é que, teoricamente, 90% dos hentais, de repente, do nada, nasce um pau da buceta da mulher. Aí, ó, surpresa. A vida sem surpresas não é nada. Né? Isso tá absurdo, na floresta. Cara, é absurdo. Você tá na floresta, você precisa de surpresas, é isso. Não, e 90% é isso, e os outros 10% são homens que viraram mulheres por algum motivo e que resolvem dar pra todo mundo. Mas isso não é Himegoto? A Himegoto, ele não é uma mulher, ele é um homem travestido. Ele é foda. E que, porra, cara, como assim? Eu vi aquele assista, tipo do cara perguntando, né? Mas como é que você faz pra o negócio não aparecer num biquíni? Não, o cara usa um suporte pra travesti. É isso aí, aprendendo com a vida aí, Himegoto, assista. Então é isso, galera. Até daqui a 15 dias. Falou. Tchau.